Meu bem, vista o melhor que tiver pra vestir. Solte os cabelos e vamos por aí. Que eu quero apresentar a multidão. Meu bem, acho que posso lhe chamar assim. Por tantas noites que passei aqui, te amei, não disse uma palavra. Mas hoje, contrariando toda a convenção, eu vim pra segurar em sua mão. Não serás mais o meu brinquedo. Vem mais, em cada esquina eu te beijarei. E aos meus amigos te apresentarei. E direi, esse é o amor que eu reconheço. Meu bem, és para mim uma nova mulher. É outra história que vai começar. E nessa história só você e eu. Meu bem, acho que posso lhe chamar assim. Por tantas noites que passei aqui, te amei, não disse uma palavra. Mas hoje, contrariando toda a convenção, eu vim pra segurar em sua mão. Não serás mais o meu brinquedo. Tem mais, em cada esquina eu te beijarei. E aos meus amigos te apresentarei e direi, esse é o amor que eu reconheço. Esse é o amor que eu reconheço. Esse é o amor que eu reconheço. Esse é o amor que eu reconheço.